eu só penso em ti, carinha bonita, meu amor. Sei que nunca senti o calor da paixão, mas em ti descobri que era o meu coração. Tanto amor, tanto amor, que nasci para ti, tu também para mim. Quando eu te vi, é amor, é amor. Carinha bonita, sei que me desejas. Sou estrela que brilha quando tu me beijas. O céu é o limite e o dia desperta. Em ti vejo o mundo de uma janela aberta. Começamos já, mas é já. Sim senhora, vocês estão bem despertados. Vamos ficar com os Som da Terra, Laurindinha. E esta música foi pedida da parte do senhor Manuel, que está à nossa escuta da parte dos lados de Saint-Jean-le-Blanc e que está no seu jardim a escutar a nossa música. Muito obrigada, obrigado, está sempre a sintonizar do outro lado, que é isso o mais importante. Nós aqui somos pouquinhos, vocês do outro lado são muitos. Opa, há que andar. Música. Vem à janela, oh Laurindinha. Vem à janela ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. é disto que eu gosto. Saber que há gente lá longe que está à nossa escuta. E esta música que vem de seguida vai para Botinício-Reissane. Um beijo muito grande então para a Silvia, o Micael, o Alberto, o Dino e muitos mais. Que não sei quem mais está, anda por lá em Botinício-Reissane. Sim senhora, é claro, vamos até ao cabo do mundo. E de seguida ficamos então com Cristina Sá. Sou do Norte, porque somos todos de lá, não é? Pois é. Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele. Tragédias e desgraças, tudo o tempo passa, não há nada a perder.

compreendes que é difícil de aceitar. Perdermos tudo quando se aprende. Mais uma e agora vai dar para dançar. Escutem bem, mas de seguida que dá. Música. Deu mesmo para dançar, não deu? Claro que deu, sim senhora. E desta vez vamos continuar e vamos continuar com mais calminho. Sim senhora, também precisamos de música mais calma. Ficamos com o Kalema, Tudo por Amor. Música. Sabes bem que pra te conquistar eu tive que deixar o meu passado para trás. Passei de um boêmio, um galinho, um sedutor, alguém que faz tudo por amor, alguém que se preocupa

Deus te pago tudo o que por mim fizeste. Já passei fronteiras e comi eiras e povos gentis.

gosto de tudo o que é teu. Eu gosto de tudo. Ótimo. De seguida, vamos ficar com Maria Lisboa. Sim, senhora, Maria Lisboa, que vai estar brevemente conosco, é claro. Pelos 34 anos da nossa rádio, temos que lhe cantar todos os parabéns. Claro que é uma data excepcional. A verdade, 34 anos é de festejar, porque nem sempre é fácil de manter esta associação. Há trabalhos, há muito, muito, muito que fazer, mas nunca abandonar. Este bichinho, este amorzinho que nós temos a esta rádio, nunca devemos de abandonar. Portanto, temos que respeitar o que foi construído há 34 anos e a nossa comunidade portuguesa merece ter este brilhinho, não acham? Por isso, apareçam. No sábado 9 de novembro, na Sala de Montição, haverá então Maria Lisboa e o grupo 25 de Abril de Paris, que era o antigo grupo Hexagon. Apareçam por lá, comecem já a agendar para poder passar um momento com nós e para que a nossa rádio continue a existir. Isso é o mais importante e, sobretudo, em português, não acham? Pois, Maria, é para ti. Vamos dançar esta moda daqui zumbi regato. Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir. Adoro o reggaeton, por isso é que eu decidi dar tudo de mim e juntar os dois. Sei que todos vão vibrar nesta dança original. Por isso é que eu vos digo, venham lá comigo, vamos balançar. Vamos dançar esta moda, daqui são bem vai bombar. Venham bailar a

Fugir, era para dar. Muito obrigada. Aqui estava uma lindíssima voz, Cuca Rosetta e Judge, que é uma lindíssima voz, mas não vamos fugir, vamos ficar por aqui. E desta vez vamos ficar com o som dos Capa Negra, sim senhora, aqui ficamos sempre a bombar, claro, a fundo. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar. Novamente. Sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora. Tenho aqui uma pequenina mensagem da parte de uma ouvinte, que desde já agradeço muitíssimo, sim, agradeço muito sinceramente pelas palavras. Tenho uma mensagem, ela tem uma mensagem para a nossa comunidade. Pediu para dizer, 2 segundinhos. Pediu então para dizer à nossa comunidade, disse assim, é da parte de um ouvinte sócia que chama o apelo à comunidade para comparecerem no 9 de novembro no baile da nossa rádio. da nossa, nossa comunidade portuguesa. Pensem bem, hoje é nossa, um dia não será. Então pensem que hoje temos esta grande sorte de ter o que muitos já não têm. Pensem bem que no dia 9 a rádio trabalha para nós. Então nós, o nosso dever é de lá estar presentes. Pensem bem em vir e comparecer todos juntos. Nós, portugueses, temos que agradecer a nossa lindíssima rádio e dar-lhe os parabéns. Ficamos então com a música que ela nos escolheu, Maria Lisboa. A Maria vai com todos. Sim, senhora, a música. Se pensas que eu sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho, e como tu não interessam para mim. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Se me quiseres conquistar, meu amor, tens de provar que me vais fazer feliz. Pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho, e como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Ai, eu não para ti. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Se me quiseres conquistar, meu amor, tens de provar que me vais fazer feliz. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Se me quiseres conquistar, meu amor, tens de provar que me vais fazer feliz. Ou não estava? Está mesmo, me dá vontade de dançar. Então, um muito obrigada a esta nossa ouvinte. Então, não se esqueçam que é muitíssimo importante, então, de sermos sócios da nossa rádio para que ela continue sempre. Não é assim? Claro que é. Temos aqui alguns anúncios e temos aqui uma empresa que... Une entreprise de la région cherche actuellement deux aides couvreurs avec CDI à la clé, personnes motivées avec ou sans expériences. Vous pouvez nous appeler et on vous donnera donc les contacts de cette entreprise. Petite idée de sortie donc pour le week-end du 13, dimanche 13 à 17h à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans, à Saint-Marceau. Nous projette donc le film américain Dillinger de John Milius. ou alors le vendredi 18 à 20h au Théâtre d'Orléans, projection de courts-métrages d'animation à l'occasion de la fête du cinéma d'animation en partenariat avec la scène nationale d'Orléans. N'oubliez pas donc. E agora em português, temos a Missa Senhora da Nossa Senhora de Fátima no domingo 13 de outubro de 2019 na Basílica de Saint-Benoît-sur-Loire. Confissões a partir das 14h30 até às 15h45. Missa solene a partir das 16h, presidida pelo Sr. Padre Humberto Coelho, vindo especialmente de Portugal para este evento. Missa de homenagem ao já falecido Frei Jean Marcel, que a comunidade portuguesa da região jamais esquecerá. Os cânticos serão assegurados pelo Grupo Coral Esperança e acompanhado musicalmente pelo Elder. No fim da missa terá lugar a procissão conseguida para o exterior, se o tempo o permitir. Por volta das 17h45, o adeus à Virgem e em seguida os peregrinos presentes são convidados a um lanche convívio. Então, esta Associação Portuguesa de Saint-Benoît-sur-Loire agradece a Rádio Arco-Íris, mas também a toda a comunidade portuguesa de lá comparecer. Também no dia 12 de outubro, a nossa rádio vai preparar na sala de Espaço Arc-en-Ciel, a nossa grande cozinheira, que damos-lhe aqui já um beijinho muito especial, vai nos preparar então um arroz de cabidela à maneira. Se quiserem então reservar para este jantar então na sala do Espaço Arc-en-Ciel, um arroz de cabidela à maneira da nossa grande cozinheira, podem então nos chamar para o 0238 43 48 00, que eu estou cá para vos dar mais informações. Vamos à música de seguida, sim senhora, e ficamos na voz de Rui Bandeira e vai ser Loucura de Amor, sim senhora. Música.

Temos mais uma dedicatória, desta vez foi pedido da parte de Florent, que souhaita joyeux anniversaire à Jean-Pierre Martins, notre animateur du lundi matin, et lui souhaite un très bon anniversaire. Et ben, je me joins à toi, Florent, et on va souhaiter donc un joyeux anniversaire à notre animateur du lundi matin. Bon anniversaire, Jean-Pierre. Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Pelo teu

um calo e trabalho em telecom. Já deve ter doutor escrito num cartão. À noite samba no ovo para o galão. Esqueceu solidão, já não chora ao ouvir fã.

vai mudar. Isso que tem que acontecer para a nossa vida melhorar. E vamos cantar para todo mundo, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. De seguida vamos ficar na voz dos Nama, nos Doce Desejo. E Doce Desejo foi pedido da parte de Marie por Alberto, que ela aime très fort. Ele lhe envoie muitos beijinhos, porque ele é um grande amor da vida dela. Beijinhos então com os Nama, nos Doce Desejo.

cortar o braço a torcer. Isto não é um teste. Imagina só o que é que eu tenho a perder. Para mim é uma queca, para ti é lazer. Aí eu senta-te um pouco a ver se consegues. Não surges da cama se é que preferes. Com tantas mulheres, o que é que sugeres? Amanhã dou de fuga e tu não percebes porquê. Tem tudo, tem que ser lógico. Eu curto mais analógico. Mas assim sou alérgico. Sinto querer tirar mérito. Acabei de assinar um contrato com a EMI. Visto bem, apareço na TV. Mas isso não quer dizer nada. Quem ama, prefere o amor do que a fama. Sabes bem. E dá mesmo vontade, já assim os pezinhos da dança não estão, então está mesmo a faltar, sim senhora. Então não se esqueçam então de começar já a agendar o baile dos 34 anos da nossa rádio, da nossa, da vossa, sim senhora. Esta nossa rádio, este nosso bichinho tem que continuar, mais 34, não é assim? Então sábado 9 de novembro, na sala de Monticião, com Maria Lisboa e o grupo 25 de Abril. Passem por lá. É importante, não acham? Claro que sim. Este no sábado próximo também haverá um arrozinho de cavidela aqui na nossa rádio, animado pelo Grupo Ventania. É uma noitada gastronómica e musical, sim senhor, aqui no espaço da nossa rádio, onde vocês podem então telefonar o 02-38-43-48-00 ou então deixar um mail na rádio arcancel.iuta@gmail.com. Ou então ainda telefonar para o telemóvel. Também, sim senhora, que a nossa rádio tem o seu telemóvel, claro que sim. E também podem telefonar então para o telemóvel da nossa rádio e também podemos responder e dizer-lhes então como se passa, quanto e tudo isso. E então podem telefonar ao 06 87 97 35 33. Isto é o telemóvel da rádio, sim senhora. Disse tudo? Não, ainda não disse nada. E então também podem para o fim de semana, no dia domingo 13 de outubro ou na sexta 18 de outubro, ir então no domingo 13 de outubro às 17 horas à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans, à Saint-Marceau, pour une projection d'un film américain, Les Dillinger, ou então na sexta, 18 às 20 horas, au Théâtre d'Orléans, projection d'un court-métrage d'animation à l'occasion de la fête du cinéma d'animation et en partenariat avec la scène nationale d'Orléans. Mas também, no domingo 13 de outubro, uma data importante, não é assim? Missa em honra da Nossa Senhora de Fátima no domingo 13 de outubro na Basílica de Saint-Benoît-sur-Loire. Confissões a partir das 14h30 até às 15h45. Missa solene a partir das 16h, presidida pelo Senhor Padre Humberto Coelho, vindo especialmente de Portugal para este evento. Missa de homenagem ao já falecido Frei Jean Marcel, que a comunidade portuguesa da região jamais esquecerá. Os cânticos serão assegurados pelo grupo coral Esperança, acompanhado musicalmente pelo Elder. No fim da missa, terá lugar a procissão com saída para o exterior, se o tempo permitir, não é? Por volta das 17h45, o adeus à Virgem e, em seguida, os peregrinos presentes são convidados ao lanche convívio e E a Associação agradece. A Associação de Saint-Benoît-sur-Loire agradece a Rádio Arc-en-Ciel e também a todos os que possam comparecer neste dia. Para mim é tudo e lá se foram estas 3 horas em vossa companhia. Um grande prazer estar com vocês. Desejo-vos um excelente fim de semana. Beijo grande e então até sábado. Cá estarei novamente. Também tenho mais um anúncio, é verdade, tinha esquecido. Se tens paixão por Portugal, se tens paixão pela música e se queres apanhar uma paixão pela rádio, então anda a ter com a nossa grande equipa e anda a acrescentar esta grande equipa dos 35 animadores. Mais um, ainda precisamos de mais 2 em língua portuguesa. Se estás disponível, pensa em nós e anda cá a ter. Beijo grande, bom e excelente fim de semana. Até sábado. Tchau. E achado, vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na Praça de Mocar, quase às ave-marias. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas ó minha cana, ver-me mergulhar no teu corpo entre quatro mares, dar com um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, ver-te navegar, navegar. De partir, adeus morena de Goa, já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que vem do cabo do mundo, tirar vidas à sorte, do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas ó minha cana, verde mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, voltar com bem ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, verde navegar, navegar.